A minha história comprida não vai dar pra contar. Nos versos dessa canção que aqui vou cantar, espero encontrar uma chance pra poder falar que mudei. E da vida de pecado já me afastei. Não, não estou preocupado com o que falam de mim. Todo mundo está abismado de me ver assim. Sei que fui o cara que mais errei e mudei. E hoje ando diferente, parecendo um rei. Eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu preciso mostrar. Graças a Deus que o Senhor me chamou. Foi mudança radical, Jesus em meu viver. O mundo não entende, eu não quero entender. Tantas emoções tão contidas que vivi e não amei. E hoje vivo mais amando, parecendo um rei. E se por acaso tocar no rádio esta canção, saiba, nesta vida nada acontece em vão. Sei que fui o cara que mais errei e mudei. E hoje ando diferente, parecendo um rei. Eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu preciso mostrar. Graças a Deus que o Senhor me chamou. Graças a Deus que o Senhor me chamou. Graças a Deus que o Senhor me chamou.